Ele mandou foto dentro do elevador com fogão. Ah, se fosse dentro do fogão. Ah, aquelas regras de prédio que só pode ter esse trânsito de coisas assim depois de determinado horário e tal. Aqui em BH tem muito prédio que tem isso, que só depois de 7 horas que você pode subir e descer coisa no elevador, essas coisas assim. Olha só, então deve ser isso. Eu pensei que tinha mandado foto do fogão pra tentar te vender. Olha o tamanho desse fogão, olha só. Olha o tamanho do forno, aqui, ó. Eu ia pagar mais caro o frete pra vir essa porra pra cá do que o próprio fogão. Não, mas vem cá, a pergunta mais importante. Quer pagar quanto no fogão? Aqui você quer pagar quanto? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui, estopando comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera? Le petit, petit polar, le café com chocolate. Caraca, não faço ideia do que isso já é familiar, mas eu não lembro. Saúde, né? Padrão, saúde, cara. Saúde. É aquele Jordi, não é não? Não. Isso, é porra. Também aqui conosco ele, Flávio Azevedo. Fala, rapaziada, tudo bem? E vamos lembrar essa brincadeira marota e maneira que a gente jogava quando era pequeno. Sim, a gente e alguns, né? Já entreguei. Já entregou. É. Agora ele, Ricardo Spider. E aí, cidadãos, o esquema é o seguinte, eu tava pensando aqui esses dias que eu já tenho bastante, muita experiência em ser pobre, então eu acho que eu posso me aplicar, né, pra riqueza agora, né? Caraca. Né? Sei lá, cara. Eu já tenho experiência sobrando, entendeu? Sei lá, cara, as histórias que a gente ouviu até hoje não refletem essa tua frase aí, mas ok. Como é uma frase filosófica, entendeu? Oi? A vida virtual é uma encarnação, Tingu. É, exatamente. É o que eu acho também. Ok. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos jogar um joguinho aí muito nostálgico, né? O Stop, ou a Dedanha, como em alguns locais do Brasil é chamado isso, né? Na verdade, eu não faço ideia qual é que é chamado aqui, eu sei que o pessoal jogava, mas eu não me lembro, sinceramente, eu nunca fui de participar desses joguinhos de papéis aí, mas eu conheço, sim, conheço. Só não lembro como é que era chamado aqui. Lembrando aí que isso é um jogo super original nos podcasts, né? Nenhum podcast da Podosfera faz, duvido muito que alguém já tenha feito. Coisa nova, criada aí por nós, né? Mais um, né? Mais um quadro aí criado. E então tá, então eu acho que agora é a hora dos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tibu. Então, galerinha, se você tá lá com a letra F, você pode encontrar a gente no Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Cara, isso agora, me pegou muito desprevenido. G, você acha a gente no grupo do Facebook, lá no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se caiu pra você a letra T, tuita a gente lá no nosso Twitter, o perfil @machine_cast. Se você caiu com a letra J, porque você gosta de joguinhos, você encontra a gente lá na Alvanista, o nosso perfil lá, o @machinecast. Agora, se você é da letra C de coração, você pode encontrar com a gente e conversar demais com a gente lá no nosso grupo do Telegram. É só você seguir o link que tá aí na descrição. Olha só. Certo, pessoal. Já se vocês quiserem ajudar o MachineCast e ajudar a propagar a palavra, a nossa ideia hoje é que você pegue um desses programas de rádio aí que deixam o telefone ou o WhatsApp disponível aí, liga lá, manda uma mensagem e fala assim: olha, eu não sei vocês aí, tô ouvindo vocês, mas tem algo bom pra indicar, eu tenho um podcast bom, e indica aí o MachineCast, eu passo o endereço do site, faz uma propaganda pra nós aí, pô. Ou, e aí o cara da rádio manda de volta: ele é tão bom que tu tá ouvindo rádio em vez de tu tá ouvindo o podcast. Olha aí, Spider, o cara te pegou. Mas o cara que tá ouvindo pode falar assim: não, Vou tentar ouvir esse negócio aqui. Vamos ver se é melhor que rádio mesmo. E é isso aí. Olha aí, olha aí. Então tá. Então, vamos aí nos preparar para voltar e jogar uns topzinhos, ok? Então, vamos stop! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. E ganhou com esse jeito de menino, tão alegre, tão meigo e distraído. Eu não sei onde esse amor vai me levar. Esse amor vai me levar. E você é mais novo, é verdade, mas não quero saber da sua idade. Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar. Deixa rolar. Te chamo pro cinema, você tem que estudar. E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar. Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar. Se liga na ideia que eu vou te mandar. Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Voltamos e agora vamos começar o nosso joguinho. Eu acho que não há necessidade de perguntar se quem é que tem jogado isso hoje em dia, né? O meu contato mais próximo com o Stop hoje em dia é os podcasts aí. Eu escuto lá o podcast Los Chicos, do nosso querido Bruno Aldi, né? Que deveria estar aqui com a gente essa noite, mas estava ocupado aí com... Que agora ele é comerciante de eletros, né? Então... Tá fazendo as suas vendas. E... então... então, como ele não veio, a gente vai jogar só nós quatro, né? E aí, eu ia dizer que o contato mais próximo que eu tenho com o Stop é lá no podcast Los Chicos, que eles têm jogado, lá tem um quadro só disso lá. E a gente, na verdade, eles copiaram uma ideia que a gente já tinha, é que como a gente é do futuro e do passado, a gente vai e volta e coisa e tal, em algum momento dessa linha temporal eles pegaram a nossa ideia. Mas enfim, então vamos começar. Pessoal, vou começar aqui ditando as categorias, né? O tema do Stop de hoje vai ser Machine Cast, olha só. Então, os ouvintes que quiserem aí escrever aí, as categorias vai ficar no post, as categorias para quem quiser só copiar, ou então escreve no papel agora enquanto eu vou digitar. A primeira categoria vai ser: Neilson ganhou um Nintendo 64 com um Zeldinha HD. Ele pegou tudo e, né? Vamos saber aí o que que ele fez com o Zeldinha e o Nintendo 64. Segunda, quem você queria como integrante do Machine Cast no lugar do estagiário? Isso aí, além de seu Stop, já é como uma pesquisa já com a rapaziada. Sim, já é como já é indicação já de indicação, currículo, entendeu? Já. O pessoal vai mandar as respostas dele já com currículo, tá ligado? Terceira, se você fosse viajar a trabalho ao estilo Spider, para onde iria? Olha só. Olha, o cara gumertizou o CEP. Né? Vamos lá, quarta. Qual o principal ingrediente da erva do Edu? Olha só. Olha só. Esse aí tá bacana. Hoje nós vamos descobrir ingredientes das brisas do Edu aí. Segredos revelados. É. Se você fosse convidar o Team Blue para assistir Star Wars ele vai falar que... Olha só, olha só. Muito, quem fez isso aqui? Muito bem bolado, hein? Muito bem bolado. Oh, oh. Nossa. Só referências. Ok, então vamos lá. Vamos começar. 45 segundos. Lembrando que se for dito frase, vale o principal item da frase, né? E as outras demais regras, eu acho que fica óbvio. Qualquer coisa durante o cast vai ser mencionada aí. 45 segundos, total, é mais fácil de controlar. E a letra vai ser sorteada online. Tem um sitezinho aqui que sorteia a letra. É só apertar no terar. Ok? Então vamos lá. Vou sortear a letra e vou ligar o cronômetro. A letra é J. Valendo. Stop! Stop! Então tá. Vamos lá. Edu, fala aí, Edu. O que que tu faria? O que que o Neilson faria, né, com o Nintendo 64 e o Zeldinho HD? Tu, o que tu faria, tenho certeza. Agora, o que o Neilson faria... Ele jogou fora, velho. É, pois é, mas dentro do que a gente falou lá no começo, né, os verbos, né, as regras, verbo, jogar, não vale. Valeria se fosse o F aí fora, aí jogou fora, aí valeria. Ok. Flávio. Já fiz a mesma coisa que o Edu, botei jogou só, então não vale. Pois é. Spider. Eu coloquei janela, então pela janela. Olha aí. Spider, ele jogou pela janela com J, beleza. Eu deixei em branco essa, não consegui bolar nada. Eu pensei em jogar também, né? Jogou, mas aí não valeria, então não consegui pensar em nada. Então é 5 pontos pro Spider, é 10 pontos pro Spider, né? Vamos lá. Então, segunda rodada, Flávio, quem tu escolheria como integrante do Machine Cash no teu lugar, no caso, né? No lugar do estagiário. Botei o short do Anime Sphere. O Jorge do Anime Sphere, boa. Boa, bem sacada. Alguém botou Jorge também? Eu também coloquei o Jorge. Ah, 5 pontos só. 5 pontos pra nós aí, porque eu também coloquei. Olha aí, cara. O Jorge, cara. Olha só. É o Jota mais falando antes. Pera. É, pô. Ah, eu botei que eu queria o Joaquim Barbosa. Mas ele ia desistir, que nem desistiu de ser presidente, então não ia dar certo, não. Porra, é pior. Olha só. Eles preferiam dar uma voltinha de carro lá do cara. É. Então eu ganhei 10 pontos. 10 pontos. Beleza. Então cada um de vocês ganhou 5, eu ganhei 10, é isso? Isso. Beleza. Então vamos lá. Próxima categoria. Spider. Se você fosse viajar ao teu estilo, Spider, ou seja, Spider, para onde tu viajaria com a letra J? Jalapão. Jalapão? Jalapão? É de onde vem a pimenta jalapenho? Não, é... Pô, eu até esqueci em que estado fica, mas é uma mistura lá de Planalto com Cerrado, assim, é um lugar bem... Jalapão, eu vou ter que pesquisar isso aí, cara, Tocantins. Eu não confio em ti, não. Tocantins, eu pesquisei aqui. Tocantins. Caraca. Legal, cara. Olha só. Dezinho pra tu. Com certeza. Edu, o que que tu botou, Edu? Eu viajaria o melhor estilo Spider, cara, viajaria pra fora, para o Japão. Olha aí. 5 pontos. 5 pontos, Edu, pra nós. Sim, três. Eu imaginei também. Eu botei também Japão. Eu botei. Pois é, o Spider que foi esperto. Tá faltando essa malícia aí pra gente, hein? É que na hora do desespero ali... Vai o primeiro que vem na cabeça. Vai o primeiro que vem na cabeça. Né? Vamos lá. Qual o principal ingrediente da erva do Edu? Eu coloquei que é giló. Giló. Caraca, 5. Olha aí. Tomando giló. 5, pô, botou giló também, Flávio? Botei. Spider, vai lá. Essa eu não fiz, não coloquei nada. Olha aí, Spider sem ideias pras brisas. Edu, tu que faz o ingrediente, qual é o ingrediente pra erva? Um deles é o jornal, né, cara? Olha só. Afinal de contas, tem que ser baseado em notícias. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Olha só. 10 pontos então pro Edu e 5 pra mim e pro Flávio, não é isso? Isso. Beleza. Spider ficou com 0. Então vamos pra última rodada. Edu, se tu me convidar pra assistir o Star Wars, o que eu falo? Jamais. 5 pontos aí. Flávio! Falei que é jantar. Jantar vale, não é verbo não, né? É uma ação, sei lá. Não, jantar vale. Eu queria saber vai jantar, a relevância disso, entendeu? Porque eu acho que tem que ter uma coerência pro. É, tem que ter um sentido. Tem né? que ter um sentido, cara. É, falou que vai jantar. Ele vai falar que jantar. Porra. Vai não jantar, pô. Não é simplesmente jogar uma frase, uma palavra. Se tu tivesse construído uma frase, de repente. Falei, vai jantar. Não, é que se tu tivesse construído uma frase, tá, aí sim faria sentido. Eu diria assim, ele diria que não pode porque ele vai jantar. Aí tudo bem. Mas tu só colocou jantar, sabe? Aí... É, eu falei, não, eu botei vai jantar, mas... Não eu acho falar. Que isso é mimimi contra o estagiário, velho. Eu não sei, cara. O que, que tu acha, Spider? Não, eu tô com você, Tim Blue. Acho que tem que ter uma coerência. É, senão... tem que ter uma coerência, senão vai ficar bagunça, cara. Não. Senão eu pego uma palavra no dicionário com um J aqui, coloco lá e boa, entendeu? É, pois é, isso que eu tô pensando também. A gente achou que ficou muito jogado aí, Flávio, então, né, por votação aqui... Zero. Minha do Spider, que é a que importa, né? Olha, maldito. Caraca. Ficou é zero, o Edu zero, com o voto né? vencido aí. Então não valeu. Então tá, Spider, vai lá, Spider, tu. Eu coloquei jamé. Jamé? Foi mais esperto. Jamé. É. Não, não, é um apelido. Uma variação jamais. Ah, é? Pra mim não faz nenhum sentido, cara. É. Pra mim não faz nenhum sentido. Mas ok, se mais de um acha que tá valendo, pô. Eu pensei em colocar jamé também, só que depois eu pensei assim, não, cara, eu acho que alguém já vai usar o jamé porque pensam que vão usar o jamais, então vai jamais. E aí, mas e se alguém pensar que o jamé e usa o jamais, então eu devo usar o jamé. E aí fica nesse, né? E não acaba nunca... É. Aí acaba o tempo e não colocou a resposta. Acaba que se eu coloquei jamais, não coloquei jamais, eu deveria receber 10, é isso que eu acho. Então, recebeu 10. Eu e o Edu recebemos 5 e o Flávio aí, por ser incoerente, não recebeu nada. Ou por ser estagiário, um dos dois. Acho que é por ser estagiário, é que conte nos Alpes, que é porque eu sou estagiário. Ah, ok. Ok. Então, a gente achou melhor aqui aumentar o tempo para 1 minuto a próxima rodada, então vai ser 1 minuto a próxima rodada, ok? Próxima rodada, 1 minuto. A letra é U! A letra U, valendo! Stop! Stop! Ah, droga, faltou duas. Parei. Então tá. Faltou 3. Então tá. Nossa, faltou 2 pra mim. Essa foi terrível. Porra, essa letra é foda. É, vamos lá então. Eu não coloquei nada que o Nilson faria com o Nintendo 64 e o Zeldin HD. Edu, colocou alguma coisa? Eu coloquei que ele limpava com pano úmido. Putz! Limparia com pano. Mas aí é pano, não é não? Não, esse, a gente não falou, é, né? É a se fizesse principal. A frase. É. Então, ele limparia com um pano. É, a dificuldade daí, Flávio, se compensa por ele ter que construir a frase, entendeu? Ah. Flávio, colocou o que, Flávio? Eu falei que foi pra janela e urrou. Entendeu? Então tá, eu acho que foi pra janela e urrou. Nossa. A criatividade tá 10 pontos, então. Spider. Utilizou como lixo. Utilizou como lixo. Então tá, 10 pontos pro Spider. Eu não fiz nenhum. O Edu fez ponto. 10 também, que foi todo mundo fez 10, menos eu. Porra. Tá 1 a 0 na cabeça. Tá foda, hein? Tá foda. Vamos lá. Quem você gostaria como integrante do MachineCast no lugar do estagiário? Spider. Ucho! Porra! Toma 5! Olha aí, Ucho! Porra! Eduardo! É o Ucho, 5 na cabeça! 5 também? Ah, 5 não, hein? Flávio! Zero, não consegui pensar. É, eu também não pensei em ninguém também, cara. Porra, zero também. Ok, próximo então. Se você fosse viajar a trabalhar o estilo Spider, para onde tu iria, Flávio? Uruguai. Porra! Hermano! Boa! Todo mundo? Ninguém para Uruguai? Eu não. Não, também não. Não. Teste pontinho. E tu? Eu iria para Uberlândia. Uberlândia? Uberlândia. Não é com H? Terra dos Uber. Não, é com... É terra... Não. É a terra dos Uber, só, é só para saber se tu sabia. Ah. Eu iria pro Uberquistão. Filha da mãe. Quero ver quem escreveu certo que ganha 10, hein? É, manda a foto aí do escrito. Mas nem a pau. Ai, ai, ai. 5 pontos, Spy, pra nós? Fazer o quê, né? Nossa, eu não escrevi assim não, Spider. Tá vendo? Ai, ai, ai. Mas enfim. Então tá, próxima. Qual o principal ingrediente da erva do Edu? Eu coloquei unhas. Cara. Não. Alguém colocou unha? Não. Eu acho que eu ganhei 10, hein? Aê. 10. Primeira vez, né, que você ganha 10? Primeira vez. Flávio. Zero. Flávio, o que que tu falou, Flávio? Não escrevi, não. Ah, o Flávio não botou nada. Spider. Eu ia colocar, mas acabei não escrevendo, então... Ia colocar o quê? É zero. Eu ia colocar urina. Mas como é que acende essa erva sobre? Pois é. Mas depois seca, né, cara? Mas é exato, seca. É que ele urina em cima da erva, né? Depois seca, entendeu? Fica lá de cantando. Fica marinando. Na natureza e coisa e tal, em algum momento, alguma coisa acabou mijando nela, né, cara? Não. Até porque humano, é o seguinte, cara, o Edu carrega dentro do bolso a erva, entendeu? Sempre sobe aquela gotinha na cueca. Então, uma hora, cara, chega lá. Tá tão esse negócio. Eu coloquei urtiga. Urtiga? Urtiga. Caraca, urtiga, caraca. É planta, velho. Vai ter um pessoal brisando forte depois desse cast aí, porque vou experimentar todos esses ingredientes aí. Ainda mais os que o Edu falar, né? Que aí o cara vai, pô, não, se o cara que sabe já tá falando que é. Se o Edu que usa, tá falando, é porque deve ser bom. É, se ele carimbou. É. Então tá. Se você convidar o Tim Blue para assistir Star Wars, ele vai falar que? Com a letra U. Spider. Última coisa que eu faria na vida. Olha só. E alguém botou a última coisa? Não. Não. Edu. Só assista essa merda uma vez na vida. Alguém botou uma coisa uma vez? Não, não. Flávio. Não deu tempo. Na hora que eu escrever, nem na hora nem pensei. Acabou o tempo. Na hora que eu botei que em nenhum universo faria isso. Pode responder. 10 pra todo mundo, então. Pra quem respondeu, no caso, né? Eu fiz 20 nessa rodada. 45. Caraca, Edu! Edu! Danai, hein? Só o Ucho que eu reparti, que eu compartilhei a resposta. 20. Então tá, próxima rodada. A letra é. A letra Q. Valendo! Puta que pariu, hein? Stop! Stop! Parou. Porra, nunca achei que eu ia conseguir. Beleza. Nunca achei que ia conseguir fazer tudo. Então tá, vamos lá pra próxima rodada, terceira rodada, né? Neilson ganhou um Nintendo 64 e um Zeldinha HD, ele pegou tudo e com a letra Q. Flávio! Foi lá pra fora e queimou. Queimou, olha só. Alguém queimou também? Não. Spider, não queimou? Não. Ah, olha só. Eu botei que ele quebrou tudo. Também não. Spider não? Não. Opa, 10 pontos, olha. Caraca, aí sim, aí sim. Edu! Ele questionaria quem deu a ele. Tinha que ser o brisador, né? O brisador fica pensando. Só brisador pra botar só. Isso, né, cara? Porra. Só um cara que só... brisou um bagulho com ortiga. Spider! Eu coloquei que ele queria chorar. Nossa, ficou estranho isso aí, hein, Spider? Mas... Pois é, cara. Vocês julguem aí se vale ou não. Eu toquei com o julgamento de vocês. É, Spider, acho que... Então corta aí, corta foi aí. Pobre, é, foi pobre, foi pobre, Spider. A principal ação foi chorar, entendeu? É, pois é. É, tem que ser o verbo. Nessa, acho que a única que pode entrar o verbo é essa. É, pois é. Então tá. Tranquilo. Próximo, então. Ou falta alguém? Não, não falta ninguém, né? Todo mundo respondeu. Não. Foi todo mundo. Tá. Quem você queria como integrante do Machine Cast no lugar do estagiário? A minha é meio polêmica, eu vou falar primeiro pra se o pessoal quiser questionar, né? Eu coloquei todo o Queen. Todo o Queen? É, o Queen. Toda a banda. Queen. Eu questiono porque o Fred Mercury já morreu, não tem como você colocar todo o Queen mais. Mas o Queen ainda existe, então bota quem tá lá. Eu não disse que tem que ter o Fred Mercury. Mas é, isso aí também é meio subjetivo, né, cara? Porque aí não deu que ser uma pessoa, um nome. Exato, exato. Que é. Eu quero toda a banda, então acho que tá valendo. O teu eu não sei, eu não, pra mim não tem muita coerência, mas tudo bem. Três acham que não vale. Beleza, certo? Então não valeu. Não valeu, o pessoal não gostou que o Queen entre no lugar do Flávio, eles preferem o Flávio em vez do Queen, tudo bem. Deixa pra lá. É porque o Fred Mercury já morreu. Se o Fred Mercury estivesse vivo, aí ele entraria, entendeu? Aí ele entraria. É. Entendeu? Mas Fred é com F, então não daria. É. Bigodon é melhor do que Barbon. Edu! Eu coloquei um belíssimo zero. Nossa, o Edu não sabia ninguém com quê, Edu? Ninguém com quê? Eu pensei a mesma coisa que você, velho. A princípio eu ia falar, eu queria a galera do Q Minutos Q, que é o canal do YouTube. Só que depois eu falei, velho, também não seria o nome de alguém, seria a galera, então... Yeah, por isso que eu não aceitei isso do Queen. Ok. Spider! Eu coloquei o Kiko. Porra! Também, Spider. Bota 10, não. 5, 5? 5. Dois botaram o Kiko? Botem. Mas qual o Kiko? Do México ou o Kiko do da Venezuela? Da Venezuela. É o que é com o que agora? É um é com o que, e aí? Então, eu botei o com o que, pô. O que é o que conta. É, eu tô bem. Você sabe o que ele é, pô. É o Kiko do Kiko tem a ver com isso, né? Se cair a letra K e vocês botarem Kiko de novo, não vai, já fica sabendo, hein? Ah, não. Isso é raro. Vamos lá. Todo mundo respondeu, né? 5 pontos pro Flávio, 5 pro Spider, nenhum pro Edu e, pra mim, ninguém, nenhum também. Vamos lá. Se você fosse viajar a trabalhar ao estilo Spider, para onde iria com a letra Q? Spider! Quênia! 5 pontos, cinco. Spider! Cinco. Filha da mãe! 5! 5! Edu! 5! Caraca, nós vamos encontrar os 4 do Quênia, cara! Todo mundo! Olha só. Eu ia botar Kirguistão, mas eu não sabia como é que escrever, então quis passar vergonha. Mas não importa, você podia ter colocado essa. Cara, olha aqui. Olha aqui. Eu queria colocar Qatar, mas eu só fui demais. Não, gente, olha só, como que bosta. Mas Qatar. Por que que ninguém. É com o quê? É com o quê? É QA. Por que que ninguém na letra U botou que queria ir para o Wakanda? Porque é com W. Por isso, entendeu? Consertou bonito, hein? Porra, parabéns. Caraca, se cair W agora, fudeu. 5 pontos pra todo mundo. Vamos lá. Vai virar tira do podcast. O cara já tá. O cara já tá queimando a pauta porque não sabe. Ai, ai, ai, vamos lá. Qual o principal ingrediente da erva do Edu com a letra Q? Flávio? Zero, não consegui, não deu tempo. Edu? Queijo. É mineira, né, velho? Tem queijo. Cara, tem que ter um queijinho de Minas. Meu Deus, vou ter que tirar a camisa, cara. Eu não aguento mais calor de tanto rir. Peraí. Já começou a sessão pornografia. Olha só. Ainda bem que é só áudio, não tem vídeo. Se aquele bastardo do Dr. Brown me botar a música, aquela tarararara, nessa hora ele vai ver uma coisa. Uma música de striptease nessa hora não dá. Spider! Queratina! Queratina? Credo, o que é isso? Pode encontrar queratina no cabelo, na unha. Eu já ouvi falar, né? Poxa. É, se tem unha, tem queratina, né? Olha só. Eu botei querosene. Puta, sensacional. Sensacional. Essa aí a brisa vai como? Peraí. O Team Blue confundiu a erva com o loló. Se acender, é capaz de não ter brisa nenhuma, já queima tudo uma vez. Né? Pois é. Ai, ai, ai, falta alguém não, né? Todo mundo respondeu, né? Todo mundo desce. Então tá, a próxima. Se você convidar o Team Blue para assistir Star Wars, o que ele vai falar com a letra Q? Eu coloquei que... Quero não. Boa. 10 pontos pra mim. Ou alguém botou quero não? Boa, não. Quero não. Eu, posso não. Não? Ninguém botou? A Red deixa não. Não. Edu já tá com a querosene no cérebro já. Não, tá vendo? Já testei. Ai, ai. Edu, fala aí. Não existe qualquer possibilidade. Hã? Não existe qualquer possibilidade. É aquilo que a gente falou, o principal, né? E o principal seria possibilidade. Não, o principal. O principal é. Você nunca viu quando a mãe vai xingar? Ela fala: não existe qualquer possibilidade disso acontecer. Ela enfatiza o qualquer. Mas ela enfatiza, não quer dizer que seja o principal. É, o principal sujeito dessa frase é a possibilidade. Team Blue só não quer aceitar porque eu não aceitei o Queen. Não, nada a ver, nada a ver. Eu só não acho que é o principal, dentro da regra que a gente falou. E Spider, o que tu acha, Spider? Eu acho que não vale. Flávio? Sinto muito, Edu. Acho também meio... Fiquei na dúvida quando eu fiz, é só porque não tinha mais tempo pra fazer outra coisa, hein? Edu, não, essa aí não. Essa não valeu, Edu! Flávio! Botei quem me dera. Boa. Ok. Ok. Contou, né? Eu nunca falaria isso, essa é incoerente, mas de ok. De repente é zero, não ia contar, né? Porque tu não ia falar isso. De... Ô, Spider, lembra a coerência que tu queria na frase? Essa aí não tem nenhuma, cara. Não tem nenhuma, cara, coerência. Nenhuma mesmo. Ok, então. Spider, fala aí, Spider. Que é isso, rapá? Boa. Eu acho que é o rapá. Eu também fico na dúvida. Mas é que é o seguinte, Edu. Se tirar o rapá, é que se tu tirar o rapá, ainda faz sentido. É. Mas eu vou colocar que é isso. Fala, que isso, tá loucão? Que isso, mano? É, mas é só o que isso já valeria. Então o rapaz não é o principal. Eu acho que dá pra contar. Pode botar o que é isso também. O que é Star Wars? O que é isso? O que é isso, Pois é, valeu. Pra mim valeu, Flávio. Também valeu. Edu? Ah, dá vontade de falar que não valeu porque eu tô com dor de cotovelo. Valeu, Spider. 10 pontos, Spider. É nóis. Quarta rodada, então. A letra X. Nossa! Valendo! Stop! Stop! Caraca, só respondi uma. Caraca, muito difícil, cara. Meu Deus. Não, eu botei bem simples, cara. Eu acho que você tem que aceitar, mas vamos ver. Sei lá. Entendeu? Bom, eu já, pra liberar todo mundo, eu vou dizer que eu respondi só uma, mas é como tem uma ordem, não adianta. Na primeira eu não coloquei nada. Spider, o que o Nilson faria com o Nintendo 64 e Zeldinha HD dele? Mandaria pro Chorume. Boa. Isso aí, Spider. Então o pessoal do Chorume vai ganhar. Alguém mandaria pro Chorume? Não pensei nessa possibilidade. É que o Edu não escuta, então. Edu, pra, o que você faria? Vagabundo. Cara, eu não coloquei nada. Flávio? Eu botei xingou muito. Pegou tudo e xingou muito. Uhum, boa. 10 pontos pro Flávio. Boa, boa, boa. Boa. Olha só. Xingar com X. É. Eu demorei, não era delay não na internet, porque eu tava lembrando se ia com X ou com CH, mas como eu não sabia... Vou pesquisar no Google já. Não, nem pesquisei, não sabia mesmo, deixei. A única que... Na verdade, eu tava esperando o Edu falar que não era com X. Ai, ai, as pessoas têm que entender que esse jogo pra mim é muito mais difícil que qualquer outro. Mas enfim, deixa pra lá. É que são dois desafios pra mim. Na verdade são três, né, cara? Porra, é muito desafio. Tem que ler o troço, tem que escrever, tem que saber com que letra se escreve. Caralho, é demais. Deixa pra lá. Olá. Quem você queria como integrante do Machine Cash no lugar do estagiário Spider? Eu coloquei o Xerxes do 300. Caraca! Caraca, dezão pro Spider. Que daí ele vinha com aquela cadeira voadora dele com os escravos lá, entendeu? Sim, aí quem sabe, né? Certeza, 10 pontos pro Spider. Pelo menos, tem pelo menos ele ia ter uma legião já de pra ouvir, né? Já teria 1 milhão. É 1 milhão, não. É 1 milhão, né? Mais ou menos, soldados lá pra já ouvir com... É. Ok, Edu. Eu colocaria a rainha dos baixinhos, cara. E coloca 5. Porra, também, né? É mesmo, cara. 5ão vocês dois aí. 5ão. Puta, é mesmo, cara. Nossa, nem passou pela minha cabeça. Olha só. Você não colocou nada, não? Não coloquei nada. Pô, eu falei, pelo menos essa o Timbu ia botar. Não coloquei isso, nada. Na hora que pintou X, veio um letreiro neon na minha cabeça, em Xuxa. Nas cinco alternativas eu tava tentando uma forma de conseguir colocar Chorume em tudo, mas eu não consegui nenhuma. Spider ainda conseguiu em uma. Só me vem Chorume na cabeça, cara. Bom, se você fosse viajar a trabalho, lembre-se bem, é a trabalho. Ao estilo Spider, para onde você iria? Edu? Cara, eu, né, Spider viaja internacionalmente, eu iria para Xangai. Porra, Edu. Porra. Boa. Alguém botou Xangai? Não. Nem me ocorreu essa possibilidade. Flávio, o que tu colocou? Eu botei Xerém aqui na Baixada do Rio de Janeiro. Eu vou ter que ver isso aí, hein? Tem que ver aí. Tá bom. Vai trabalhar no Xerém. Vai trabalhar no Xerém, pô. Xerém, distrito, Duque de Caxias, olha só. É, tá vendo? Caraca. É. Olha só. Bom, eu não coloquei nada. Spider, o que tu colocou? Xanxerê. Nossa senhora. Pô, é por isso que é muito viajado a trabalho, né? Olha os nomes que ele bota. Sim. Onde é que fica? Município de Xanxerê. Nossa, esse pai tá com o Google aberto. Até com... Não. É que eu já fui e passei perto algumas vezes lá. Ah, com certeza. A trabalho, né? Não, pior que não. Foi a passeio, né? Não, mas então não valeu. É estilo... é a trabalho. Não, ele passa... Ele passou, eu não sei não, hein? Não, mas ele passou... Em volta a passeio, a trabalho ele já... Ah, entendi. Ah, bom, tudo bem. Então valeu, Spider. 10 pontos, Spider. Vamos lá. Muito agradecido. É. Principal ingrediente da erva é do Edu. Essa eu coloquei, botei chuchu. Calma, Brink! Chuchu é com CH. Chuchu é com CH, né, cara? Cara, eu fiquei, né... Eu não tinha nada com X, porra. Coloquei. Já me fique porque tá esclarecido já. Entendeu? Só o chuchu da Xuxa que é com X. Mas não. Ah, mas não o, Não tem cachorro no... Mas o Zupão bota tchau tchau com um X, então também poderia valer, chuchu. Claro, no seu mundo altinho. Tem tchau tchau com X, velho. Ok, que droga, cara. Chuchu, eu tinha certeza que chuchu era com X. Ah. Spider, quem que colocou Spider? Eu coloquei xixi mesmo. Bota cinco aí. É cinco aí, então. Caraca, então, o cara não botou urina, mas botou xixi. Porra! Ué, né, que já foi no anterior, né, cara? Xixi colocado pra mim urina no negócio, então vai o xixi junto. É mais populista. Ai, ai, ai. Então, vamos lá, a última aqui. Se você convidar o Tim Blue para assistir Star Wars, ele vai falar que... Flávio. Show. Boa, cara. Boa. Bem, bem bolado. Show. Falaria mesmo. Falaria. Falaria. Show. Edu. Prefiro jogar xadrez. Boa. Boa, Edu. Boa. Boa, boa. Spider. Zero pra mim. Ah, o pessoal tá muito criativo, Spider, opa, pra nós. Dezão. Ai, ai, ai. Vamos lá, quinta rodada. Essa daí foi um fracasso total pra mim. 20 pontos. Nem um ponto. Eu fiz 40 pontos. E a letra é I, a letra I. Stop! Stop! Ah, faltou um. Faltou um. Ah, pra mim também faltou um. Que bosta. Então vamos lá. Quinta rodada. Nilson ganhou um Nintendo 64 com Zeldinha HD. Ele pegou tudo e incinerou tudo, eu coloquei. Tá certo. Boa. Alguém botou incinerou? Não. Olha aí, 10 pontos então. Oh, beleza. Spider. Eu coloquei incendiou. Olha aí, valeu? Olha, valeu. É, valeu, sinônimo. É. Isso. Sinônimo e vale. Flávio. Botei indagou sobre a vida. Boa, né? Boa, bem pensado. Caraca, olha, sensacional. Edu. Como ele doou um pro Chorume, agora ele ia doar um para a igreja. Doou tudo para a igreja, boa. Boa. E com ele combina bem. Combina bem, é, ué. Ele não gosta, tem o pessoal da igreja que gosta. Tá certo, tá certo. Então tá. Quem você queria como integrante do MachineCast no lugar do estagiário? Eu não achei ninguém pra botar com a letra I. Então tá, Spider, fala aí, Spider. Cara, eu coloquei iCarly. Quem? Boa, cara. Quem boa. É iCarly? Mas a Carly não é a série? Não, não é a personagem. A personagem. Ah, tá. A personagem é Carly, mas... Não, é que o seriado é iCarly, então podia ser a loira, podia ser morena, uma das duas lá, entendeu? Mas aí entra, mas lembrei, entra no negócio do Queen. É. Será? Não, é. Tem o nome da personagem começa com I ou não? Não, é não. Carly só. O nome do programa é a Carly. Ah, então não vale. Não vale. Não, não valeu, Spider! Porra, vocês são foda, hein? É, Edu! Henri Cristo! Mas é com A, mas... Ah, não, é com I mesmo. É com I. O Henrique Cristo é com I. O pai eterno. O pai. Flávio, fala aí, Flávio. Botei Ingrid Guimarães. Eu joguei o básico. Porra! Entendeu? Fundi o cast com o Instagram e fica lá pedindo foto. Vamos lá. Se você fosse viajar a trabalho ao estilo Spider, para onde você iria? Edu! Iugoslávia. Puta que pariu, hein? Iugoslávia não é com Y? Até morreu já. Daqui a pouco eu botar a União Soviética. Ué. Iugoslávia é com Y, Edu. Não é com I. Mas é, já foi? Já não morreu esse país? Ah, é. Ué, tá, em português é com I. Não, vale, mas vale. Vale? Vale. Valeu, Edu, vai lá. Não sei como tu vai chegar lá, tu ainda pode ir onde era antiga e Iugoslávia. Apesar que vocês têm máquina, cara, a gente tem máquina do tempo, a gente pode voltar. Porra, Flávia, aí, esse estagiário tá saindo melhor que a encomenda, cara. Olha aí. Spider. Indonésia, olha só. Eu iria para Itaquera. Boa, boa. Porra, você não ia, só ia, não voltava, né? Cara, os primeiros lugares que me ocorreram foram Irã e Iraque. Aí eu falei, gente, eles vão colocar Irã e Iraque, porque tá falando todo dia nos jornais de Irã e Iraque, né? Então, não vou pegar outra coisa. Quem é que vê jornal, cara? É. Pois é. Jornal só serve pra tu enrolar o teu baseado. Ai, ai, ai. Flávio! É, Indianápolis. É, ok, vale, pô, que isso? Vou ver, vou ver. Não, vale, vale. Tem... Vale. É, tem. Tem uma cidade chamada Indianápolis que é com I. Mas eu tava pensando na corrida lá. É com I também. É com I também, tá? Ah, é com I também? Ah, então tá, esquece que eu falei, porra. Como ele ia a trabalho, ele ia assistir lá, né? A trabalho, assistir a corrida. Acho que é a corrida de Indianápolis. A trabalho. Ah, o Y um é no final. De negócios é com Y, final, mas o Y é no final do bagulho. Ó, logo quem questionando com que letra é o que, né, cara? Porra, deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Né, meu chuchuzinho, né? É, pois é. Deixa eu me colocar no lugar aqui de chefe, viu, Flávio? Respeito. Ok. Vamos lá, todo mundo já falou ou falta alguém? Tá, todo mundo já agora foi. Pode falar. Ah, beleza. Qual o principal ingrediente da erva do Edu com a letra I? Eu coloquei inhame. É nutritivo. E é bem possível que tenha, inclusive. Sim. Né, cara? Não sim, é essas coisas que você acha no mato, né, cara? Cai a bota. Eu, já ajuda na larica, já. É, pode não ter o inhame raiz, mas tem a folha do inhame lá. Caraca. Caraca. Edu, fala aí, Edu. Incenso. Porra, incenso na brisa. Ai, cara do céu. É, cara, pra dar tá, aquela brisa minha... perfumada. Caraca, cara. O Edu vai fumar a brisa e todo mundo vai querer estar perto, cara, por causa do incenso. Aí ele pega aqueles incensos assim, chama dinheiro, não sei o quê, aí raspa, joga, né? Hoje eu quero que dinheiro. Flávio, aí, fala hoje aí, hoje eu fala. Quero paz. É. É, vai. O que eu botei imã. Caraca, imã. Caramba. Imã. Eu já tô fumando radiação já, vai, né? Chamar dinheiro também, né, cara? É. Spider. Daqui a pouco detector de metais ambulante, né? É. Eu coloquei iogurte. Olha, boa. Iogurte, cara. Uma brisa com iogurte é uma boa. Edu, tu gosta de brisa com iogurte? Ah, cara, você já brisa e larica ao mesmo tempo, né? Se você fosse convidar o Team Blue para assistir Star Wars, ele vai falar que... Spider. O que eu vou falar, Spider? Ih, nem vou. Caraca. Edu. Infinitamente, não. Flávio. Boa. Não sou capaz de opinar. Na hora, acabou o tempo. Eu botei impossível. Boa. Boa. Não pensei, cara. Nossa, não me veio essa palavra na cabeça. Boa. Hora nenhuma, velho. Ó, gente, senta e chora. Cinquentão na cachola. Caraca, eu fiz quarentão, hein? O Edu vai ganhar. Tô vendo. Tem mais uma rodada só, né? É, mais uma. Eu fiz 40 só. Eu não fiz. Vamos começar a última rodada, né? Vamos lá, então. Que girem que rubem os tambores. E a letra que saiu foi a letra G. Parou! Tira o dedo do teclado aí, Flávio. Safado. Oi, eu ouvi uma teclinha aí. Eu ouvi também. Não, cara. Nada, tava mudo meu microfone, como é que você ouviu? Por isso que ele muta o microfone, Edu. Tá vendo? Isso foi a confirmação de que ele não questionou que não havia batido a tecla. Ele questionou como que a gente ouviu. É, exatamente, é. E eu disse não, que não, mano, precisava, não, né? Eu não, tá maluco? Isso é um sinal da sua culpa. Se você fosse inocente, você falaria, não, mas eu não teclei nada. É, mas pro microfone mudo, eu falava, não, eu tô teclado. Vamos lá, vamos começar a última rodada. Neilson ganhou o Nintendo 64 com um Zeldinha em HD, que ele adora muito. Ele pegou tudo e... Edu. Guardou tudo no lixo. Guardou tudo no lixo. Eu acho que é 5 pontos, Edu, porque eu botei guardaria, então é a mesma coisa. Então é 5. É 5. 5 pontos porque eu coloquei guardou também. Guardou, 5. Flávio? Eu botei nada, não deu. Ô, oh, Flávio, não. Na hora que vocês pegaram, eu fui digitando na tecla, aí brabo. Aí não tinha como. Ah, ok, ok. Então tá, quem você queria como integrante no lugar do estagiário? Olha só. Olha só, eu queria o Zupão, mas não caiu a letra Z. Mas eu tô guardando a vaga dele. Isso, isso. É outro. Isso. Eu coloquei professor. Que eu queria o Gil Gomes. Aqui, agora. Alguém queria o Gil Gomes? Não. Spider, quem tu queria, Spider? Eu coloquei o Goku. Pô, a gente ainda falou disso ainda, né? Olha só. Edu. Eu já fui na podosfera procurar alguém e eu traria a Gabi Ferraz. Não faço ideia quem é. Cara, você não conhece a Gabi Ferraz? Não. Ela. Não, cara, ela é do projeto Podcaster Procura. Lamento, peço desculpas pra ela se ela estiver ouvindo. Vou procurar conhecer o podcast Procura aí. Mas eu acho que o Edu não ganha os pontos porque ninguém conhece ela. Cara, como não, se eu já até te mandei tweet dela aí no Telegram. Não, tu aí, mandou ó, do podcast, essa... não dela. Então é ela que é a dona do negócio. Caraca, mas tu não entendeu, é a mesma coisa da banda do Queen lá, entendeu? Não, mano, eu tenho o nome especificamente, velho, e não, alguém famoso. Tá valendo, ela existe, é da produção, tá valendo. Tô de sacanagem aqui. Flávio. Cara, a gente quer que... A gente quer que não, a gente não quer que você ganhe, então é 0-0-0. Fala, eu botei, pô. Cara, não sei como. Ah, eu botei o Gabriel Pensador, pô, pra brisar junto com o Edu, pô. Boa, boa. Coloca eu e ele, não sabe quem é quem mais. Pela fumaça, dá pra saber quem é quem, não é? Ah, os dois ia sair fumaça pelo fone de ouvido. Mas só do Edu ia feder a querosene. A querosene, a xixi. Não, cara, mas ali ia ter cheirinho de incenso pra disfarçar isso. Cara, tudo. E outra coisa, não, mas peraí, o do, a brisa do Gabriel Pensador nunca ia ser com jornal, né, cara? Ia ser com papel de seda, cara. Porra. Não. Ia ser no cachimbo da paz, né, velho? É, porra. Então tá, todo mundo já respondeu, então eu coloquei Gil Gomes 10 pontos pra mim, o Edu botou a Gabi, o Spider... O Goku, o Flávio, o... Gabriel Pensador. Então tá, 10 pontos pra todo mundo. E então o próximo. Se você fosse viajar a trabalho... Gente, isso é importante. É a trabalho. Ao estilo Spider. Porque o Spider só viaja porque é a trabalho, não é Spider? Exatamente. Para onde você iria com a letra G? Edu. Guayaquil. Boa. Válido. Boa. Válido. Flávio. Groenlândia. Groenlândia, olha só, cara. Eu ia pra boa Guiana também. Francesa. Doutor o quê? Guiana Francesa. Guiana Francesa, boa também. É. Spider, pra onde tu iria, então... Spider? Cara, eu iria pra Guatemala. Porra, 10 pontos pra todo mundo, hein? Porra, cada lugar aí que o pessoal vai, hein? Essa letrinha foi boa. Vamos lá. Penúltima. Qual o principal ingrediente da erva do Edu com a letra G? Eu botei que é garapa. Garapa, girão no... Paisa. Eu coloquei giz. Boa, boa. Flávio. Gengibre. Gengibre, porra, velho. Boa. Eu também. Edu. Gelo. Ah, não, Edu, gelo, porra, gelo foi foda, Edu. Imagina a papa que deve ser esse ladeado do Edu. Não, é um gelo, é que vocês não entenderam. O Edu usou a mesma coisa duas vezes. Ele usou o xixi de gelo, o gelo de xixi. É. Exatamente. Olha só, boa. Boa, Edu, valeu. Então, a última, da última rodada, pra encerrar aí, né, a nossa brincadeira. Se você convidar o Tim Blue para assistir Star Wars, ele vai falar que... Flávio. Vai falar, ganhei na loteria. Nonsense. Ok. Edu. Gostaria, mas não. 5 pontos, Edu. 5 pontos. Botei gostaria. Eu zero pra mim porque eu não coloquei nada. Pô, Spider, ia fechar com chave de ouro contigo, mas o Spider não bancou preguiçoso, não botou nada. Então, fechou. Fechou, fechou. Agora, vamos computar os resultados. Vamos lá, pessoal, hora de somar. Então, pessoal, a gente já fez aqui a contagem dos pontos, né? Em último lugar ficou a pessoa que injustamente vai, né? Não entendo como é que pode essa pessoa ficou em último, mas fui eu, fiquei com 165 pontos, né? Flávio ficou em terceiro lugar aí com 190 pontos. E o Edu e o Spider dividem o primeiro, né? Com 205 pontos os dois, ô Flávio, olha só. Tá vendo? Então eu fiquei em segundo, pô. Que isso? Caraca. Vascão vice, pô. Eu acho que tinha que ter uma só pra, né, pra desempatar, ô Flávio. O que que tu acha? Só os dois aí pra desempatar. É, tem que ter um critério de desempate. É, eu acho que tem que... É uma rodada, só os dois pra desempatar. Rapidinho. É. Então, bora lá. Eu acho que é isso aí. Vamos. Então vamos lá. Só o Edu e o Spider pra desempatar. Vale 5 pontos só pra desempatar, ok? Rodada de desempate valendo 5 pontos só pra desempatar. Valendo a letra P. Stop! Stop! Porra, vai, ficou faltando um. Que merda. Coloquei... Olhando pra poder parar o cronômetro, não pensei. Coloquei o link do sorteio das letras aí, tá? Dá pra conferir as letras aí que foram sorteadas. Ai, ai. Aham, tranquilo. Então vai lá. Spider, o que o Nils faria com o Nintendo 64 e o Zeldin em HD se ele pegasse, se ele ganhasse os dois com a letra P, Spider? Ele praguejaria. Boa. Praguejaria quem deu pra ele. Boa. É. Edu. Ele partiria ao meio. Boa! 10 pontos pros dois. Quem você queria como integrante do MachineCast no lugar do estagiário, Edu? Não consegui ninguém. Porra, com a letra P. Pô, a Paula, letra P. A Paula Fernandes. O Paulo Maluf, aqui faz. É, mais o Paulo Maluf. Spider. Eu coloquei Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Hoje aqui no MachineCast. Caraca! Queijo! Boa. Mais, bem, boa 20 noite. Pontos pro Spider, 10 pro Edu. Vai lá. Se você fosse viajar ao estilo Spider, viajar a trabalho, ao estilo Spider, para onde iria com a letra P, Spider? Punta Cana. Pra onde? A ponta da Punta cana. Ponta Cana. Ponta Cana? Caraca. É, pra ponta da cana. Pra puta que pariu, ia botar. Pra puta aí. Ai, ai. Cara, Punta Cana realmente existe, caraca. Existe, caraca. Existe. Olha só, vai, Edu. Eu coloquei a Polinésia. Polinésia, boa também. Olha, 30 pontos pro Spider, 25 pro, aliás, 20 pro Edu. É. Qual o principal ingrediente da erva do Edu? Spider, com a letra... Edu, com a letra P. Palmito. Boa. Spider. Pilha. Aprendeu com o famoso Rafael, né? Aprendeu com o Rafael. Famoso Rafael. Rafael brisava nas pilhas. Bom, e o último aqui, ou pra se o Edu ou empata ou perde. É. Se você convidar o Team Blue para assistir Star Wars, ele vai falar que? Spider. Puta que pariu, nem... Edu, temos um vencedor. Que pariu. Então, Spider é o vencedor com 210 pontos. Olha aí. Spider mandou bem no nosso primeiro jogo. Grande Spider. Parabéns, Spider. Pô, estamos aí, né, cara? Porque eu vim com expectativa zero, né? Então, na humildade ganhamos, né? Olha só. Spider... Sempre tá com expectativa zero. Não sei se é pro humor do cast ou se é pro pra ganhar alguma coisa aqui. Isso vale pra vida, cara. Spider acorda já sem expectativa. Já falei, se vocês querem assistir um bom filme, é só não ver o trailer dele. É isso. É isso aí. Stop! Stop! Então, vamos lá para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, super... Eu nunca tinha jogado o coisa dessa forma. Bem bacana, bem divertido. Uma pena eu ter ficado em segundo, achei que eu ia manter meu título aí do Cast of Tretas, mas tudo bem. Edu, tu tem que aprender a ficar atrás às vezes, só na frente. É. Entendeu? Tem fica que atrás um pouco às vezes, cara. É, dá uma virada às vezes. Valeu, Tim Blue. Sua experiência me instruiu muito. Flávio. Foi divertido, mas na próxima vez eu quero o árbitro de vídeo, entendeu? Pra poder ver esses negócios. E que conste dos autos que na primeira rodada eu falei o negócio que ação e depois valeu. Mas de resto a gente vai buscar, o importante é os 3 pontos e a gente vai continuar a falar com o treinador e vamos nessa em busca do título no final do ano. Beleza, quantos pontos terminou o jogo, Flávio? 190. Gente, mais 10 pontos pro Flávio, ele fica com 200. Ele ganhou o jogo? Ganhei, pô. Ganhei. Ele ganhou o jogo com 200 pontos, ele ganha o jogo? Não, ganha. Então fica quieto aí, não reclama, rapaz. Se não faz diferença nenhuma, não reclama, cacete. Eu quero o árbitro de vídeo no próximo. Spider, parabéns, Spider. Valeu, valeu, mas acho que foi divertido, não pela vitória e tudo mais, mas foi divertido jogar, eu me diverti, acho que a galera se divertiu aí. E os ouvintes certamente se divertiram. Então, valeu pra todo mundo aí. Certo. Pra quem jogou aí conosco, coloca nos comentários quantos pontos vocês fizeram aí, porque deve ter ficado bem divertido também. Então, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será Spider? E vamos estopar essa parada de ficar perguntando se vai ter off-topic. Sorteio uma letra aí pra eu traduzir meu sentimento. Spider, traduz o teu sentimento aí com a letra F. Frustração extrema. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E junto aqui comigo, ele que não sabe ler, mas adora comentar, Tim Blue! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, sim, eu sei ler, sim, só não gosto de ler. Tipo isso, né, cara? Por aí. Mas então, galera... Nós iríamos ler os e-mails e comentários que nós recebemos aqui, mas nós temos uma incrível contagem de 0 e-mails para lermos nesse cast de hoje. Porque vocês magoaram o nosso cocorô, vocês não mandaram e-mails para nós. Se por acaso vocês não sabem ainda qual que é o e-mail para vocês mandarem, é o contato@machinecast.com.br. Ou, manda e-mail. Ou vejam as caixas de rascunho. Exatamente, não esquece de enviar o e-mail depois que você digita, senão ele fica lá guardadinho. Não faça como o nosso amigo Anderson. Mas galerinha, aproveitando esse espacinho que nós vamos ter aqui, já que não temos e-mails para ler, vocês já viram aí, vocês já repararam que o Pod Brizar voltou? Saiu cast novíssimo aí essa semana, vai sair cast todas as sextas-feiras. Se você assinava lá o feed antigo, atenção, o feed mudou, né, Tim Blue? Mudou. Quando você for na busca, nos seus agregadores ali, vai aparecer Pode Brisar e Portal MachineCast Pode Brisar. Aí é só assinar o Pode Brisar somente, o que tá escrito só Pode Brisar. Ou no site tem lá as maneiras lá pra você assinar o feed antigo. Isso aí. No site, no site do Pode Brisar, lógico. Né? No site do Pode Brisar, justamente. Então você muda lá o feed pra você acompanhar os episódios novos que vão estar saindo. Tem coisa bacana no forno aí pra sair, né, Tim Blue? Sim. Umas ideias novas, tem coisa legal aí. Mas precisamos do feedback de vocês, precisamos saber que vocês estão gostando. Se vocês querem que a gente leia aqui, por mais que seja muito bacana vocês interagirem com a gente lá no grupo do Telegram, a gente gosta muito, todos os elogios e as críticas lá são muito bem-vindas. Porém, não tem como a gente ficar selecionando lá dentro do grupo do Telegram o que que a gente vai trazer pra cá, porque é muita mensagem aleatória junto com as mensagens sobre o cast. Sim, mesma coisa pro pessoal do Face, mesma coisa pro pessoal do Twitter, mesma coisa pro pessoal do Alvanista, né? Exatamente. Vocês querem que o e-mail, que a mensagem seja lida no programa por causa do conteúdo, simplesmente manda um e-mail que a gente lê e é isso aí. Ou se você não quer mandar e-mail, seu negócio é só fazer comentários mesmo, então faz o seguinte, vai lá no site, entra no post do cast que você quer deixar o seu comentário, que lá tem um espacinho de comentários. Você colocando o seu comentário lá, a gente vai ler ele aqui na leitura também. Mas somente os comentários lá do site, que aí a gente pode filtrar bonitinho, não tem muita conversa aleatória, fica mais fácil pra gente. Isso. Outra coisa que eu queria falar, já avisando agora a partir desse episódio 95, para dar uma margem boa aí, episódio número 100 tá chegando, a gente vai fazer um cast aí especial, só uma interação dos integrantes, falando alguns assuntos legais, e vocês podem participar, ou mandando uma mensagem, ou mandando um áudio, ou mandando um e-mail, né? Daí coloca lá e-mail para o cast número 100, nananana, e escreve o que você quiser, ou parabenizando, ou dizendo, pô, puta que pariu, já tá no 100 essa bosta. Sei lá, qualquer coisa assim. não devia nem ter ido ao 99, que seja. Qualquer coisa. Então, galera, pode mandar lá qualquer coisa, a gente vai receber com todo carinho, vamos colocar no cast. Vamos interagir com vocês nesse cast especialíssimo. Pra nós é um marco muito importante, né, Tim Blue? Chegar aos 100 casts. Vamos chegar aí aos 200, 300, 1000 casts. Participem lá com a gente. Juntem-se a nós na nossa jornada. E não se esqueçam de conferir lá também o Pode Brisar. Sitezinho novo, que é o machinecast.com.br/podebrisar. Se você quiser mandar o seu e-mail, se você quiser mandar o seu e-mail para o Pode Brisar, você pode mandar para o brisador@machinecast.com.br ou deixar o seu comentário lá no site também. Se você quiser manter uma conversinha, ficar brisando diariamente com a gente lá no grupo do Telegram, o Pode Brisar também tem o seu grupinho. Então você pode pegar o link aí na descrição do post e acompanhar a gente lá no grupo. Só uma questãozinha, eu tava fazendo um cálculo rápido aqui, Edu. Pra gente chegar no episódio 1000, a gente vai precisar de 19 anos. É, cara, uai, eu pretendo estar vivo até lá, né? Não sei. Você. Caraca. Wilson, daqui a 19 vai. Anos, o MachineCast já é nostalgia. Já é, a gente vai estar falando. Olha, velho. A gente vai estar falando sobre os casts antigos já no 1000. Olha que bacana. A gente já vai ter criado pauta pro próprio cast. Né? Bem por aí. Bem por aí. Ai, então é isso aí, galerinha. Não foi dessa vez que nós lemos e-mails, mas deixamos recadinhos bem marotos pra vocês. E espero de todo o coração que vocês mandem e-mails pra que a gente possa ler no próximo cast. E mandem também lá os materiais pra gente colocar no cast 100. Não se esqueçam disso. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. E nos vemos no próximo cast. Valeu! Tchau! Oh. Off Topic. Boa noite, Flávio. Boa noite. Atrasado, boa noite. Né, cara? Porra, vou descontar no salário no final do mês, tá ligado? Não, pior que eu tava aqui mó tempão, tava vendo que gol. Não tava, não. Você tava offline. Mas tava offline aqui no computador. Não, a gente tá falando do Skype, né? Tá no computador. Tá no computador e não tá no Skype, não tá, né? É a mesma coisa. É igual você tá em casa e fala com o amiguinho, mãe, fala que eu não tô. É porque eu tô com um headset de R$10 aqui. Eu ia ver se tava com menos chiado do que o outro, eu tava fazendo configuração, mas não adiantou de nada, não. Tava baixo. Cara, aqui sempre foi chamado de adedanha. Até a Kelly Kim aparecer com a música e falar que o negócio chamava Adoleta. Putz, saca, mas... É, tanto que a musiquinha lá, o Adoleta lá dela que tem, né? O Le Petit, Petit Polar, Le Café com Chocolate, é da música dela. Isso, porra. Mas acho que a Adoleta é uma brincadeira de bater mão, que acho que elas de bater mão, sabe? Um também, também. Isso também tem a brincadeira com a dedanha, saca? Olha só. Flávio. Eu não sei o que, que tu faz aí, mas dá estalo direto no teu áudio, cara. Direto, direto. Então, mas fui eu batendo palma. Não. Mas dá estalo. Eu não sei o que, que é se tu mexe no microfone ou qualquer coisa. Seja lá o que for. Agora deu. Tenta o máximo possível não fazer isso. Porque todo o cast dá esses estalos. E hoje, como é backup, não tem como tirar, cara. Infelizmente, não tem como. É. Ok? Vê o que é. Tenta o máximo não fazer. Quer que eu teste com outro fone pra ver? Não. De jeito nenhum. Deus livre. Não, é porque acho que é o meu fone tá meio, sei lá, parece que tá duro. Quando mexe a cabeça, ele faz um barulho, eu acho. Deve ser isso aí. Então não mexe a cabeça. Stop. Spider, como é que é aí no Paraná, Spider? Aqui é stop, mas se aquele que aparecer na minha frente e falar que é outro nome, eu aceito frouxo. Na então tua frente. Que o nome que você aceita é frouxo? Na tua frente ou do latino? Se for aquele que. Se for aquele que, cara, pode falar o que ela quiser. Aceito frouxo, aceito. Qualquer coisa. Ai, ai, ai. Se bem que hoje deve estar tudo frouxo lá mesmo. Hoje em dia. Mas enfim. Enfim! Bom, galera, eu vou nessa que vocês sabem, né? A janta me chama. Também. Ô, Spider, o que é que nós vamos também comer hoje, Spider? Lagosta. Eu não sei, cara, porque eu peguei ontem e não vi ainda. Caraca, boia fria. É mais ou menos isso. Cara, a crise, falou, pesado. A crise tá tão feia que eu pego a marmita e encho ela até a boca no restaurante e como ela em duas vezes. É o que eu faço aqui também, Team Blue, é parecido. É, mas não, com certeza não é pelo mesmo motivo, é só pela preguiça de ter que sair pra comprar de novo. Não, é pela preguiça e pelo preço, é pelas duas coisas. É, o preço, né? Tá foda mesmo. Então tá, Spider, boa noite. Falou, galera. Abraço. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.